barulho, é só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip-hop e do rock. Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatael. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Bem-vindos a mais um GSL, o vosso programa para gente jovem, menos jovem e aquela gente toda. Assim, sim. E sim, aquelas e também extraterrestres. Meus amigos, vocês estão cá hoje. Aliás, vocês fecharam-nos aqui, nós ficamos cá a semana toda. Exatamente, eles ficaram a pão e água. Eu tenho que, ainda bem que a, a rádio não, não tem, cheira. Não cheira. Porque eles tiveram uma semana aqui dentro e está assim um bocado para o vá. Só tem um lavatório pequenininho. Exato, está um bocado, cheira pior do que bifanas de Venda Nova. É verdade. Meus amigos, não sei onde Alexandre... é que vocês comem Vendas Novas, mas eu não como, cheiram muito bem. Alexandre, Pedro e Cris, obrigado por estarem connosco novamente. Espero que o Alexandre chegue em breve. Mas eu não sei naquele se mete. Nós vamos continuar a falar sobre os 4 pontos, agora outros aspectos dos 4 pontos. Vamos começar por falar sobre aquilo que o Alexandre disse na semana passada. Logo deixou o teaser. Exatamente, foi. A loja. Tem lá um monte de coisas para comprar. Mas antes disso, vamos ouvir uma música e é, Pedro? Olha... Também não sabes. Sei, sim senhor. Olha, vamos começar bem. Vamos começar com uma música que já tem alguns anos. Vamos começar com Rez Band, com Love Speak. Rez Band, vão procurar na net mais coisas, vão gostar de ouvir. Meus amigos, Os 4 pontos têm aqui no site, os4pontos.com, no fim, uma coisinha que se chama loja. E quando nós entramos, temos aqui coisas muito muitas coisas muito fixas. Tá. Expliquem-me lá todo este merchandising que aqui está. Para que é que serve? Como é que se pode comprar? É fácil, é só entrar na loja, adicionar ao carrinho e é sempre a bombar. Pagar. Aliás, eles oferecem portos. É verdade, oferecemos. O Alexandre é muito generoso. Mas, Alexandre, como é que isto... Para que é que serve? Para que serve tanta coisa desta? Boa pergunta. É, eu também achei, por isso é que fiz. A questão é, para que serve? Para que serve? Serve para a utilidade que quiserem dar. Agora imaginamos uma coisa simples. Quando eu me converti há anos atrás, isso é um pouco aquelas histórias do fundo do baú, nós tínhamos uma postura um bocado estranha, que andávamos assim, oferecíamos o evangelho, um bocado à força. Todos os produtos 4 pontos têm uma razão de existir da seguinte forma. Nós queremos que as pessoas nos perguntem o que são os 4 pontos. Temos produtos para o verão, para o inverno, para a meia estação, pins, películas para os telemóveis, só para os iPhones. Muito giras. São, sim, senhor. Eu não sei se alguém vos disse que vocês, para estarem aqui a falar dos 4 pontos, tinham que trazer capas para o pessoal. Pois, não, nós trouxemos. Nós trouxemos. Nos telefones deles. Nos nossos. Mas isto descola fácil. Continua, Alessandro. Mas a ideia é: não oferecemos o evangelho. Não andamos a, desculpa o termo, impingir goela abaixo. Os miúdos na escola. Com aqueles folhetinhos que eu tenho pesadelo até hoje de uma outra denominação. Que tinha um folheto que era assim, 5 pontos. Tinha um folheto, que era o paraíso com céu vermelho. Eu tenho pesadelos até hoje com aquele céu vermelho. Que andarmos assim, um riachozito, união, um elefante, uma girafa. Eu tenho pesadelos até hoje por causa daquilo. E andarmos a impingir simplesmente aquilo. E sinceramente, o evangelho é bom demais para desperdiçarmos. E eu acho que o evangelho pode ser usado de uma forma, nesse caso com os 4 pontos, de uma forma que as pessoas venham ter conosco e perguntar. E a grande questão dos 4 pontos não ser apenas uma ferramenta, e dizemos que é um estilo de vida, ok? Vem a ser um estilo de vida. É estar disponível e estar pronto, estar preparado para quando nos somos perguntados o que é isso desses 4 pontos? O que tem a ver? O que são esses símbolos? E conseguimos sim explicar o plano da salvação de forma eficaz. E a partir daí, como já viram, há muita opção na loja. Não há desculpas. Bem, quem ainda não foi, portanto, 4pontos.com é os 4 em numérico. pontos.com. Portanto, ao entrarem na loja. E tem uma coisa muito gira na loja. Tem várias. Uma fotografia minha. Não há. Essa é a parte do Get Out. É dos saldos, não é? Não, produto quanto feito. Nós aceitamos devolução. Stock off. Neste momento está muito em voga, pelo menos lá em minha casa com as miúdas, pulseirinhas. Aquilo é pulseiras por qualquer sítio. Vocês têm umas pulseiras fantásticas, bem mais giras do que os elásticos. Eu ia dizer uma coisa, mas bem mais gira que os elásticos. Mas vamos começar a vender elásticos. parece-me bem. Eu já vi os 4 pontos, os vossos stands. Em vários sítios, na Máquina de Sonhos, num encontro de jovens que houve na ICOMAV, etc, etc, etc, etc. Mas como é que tem sido a reação das pessoas? Principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho. Tem sido boa. Alguma experiência em concreto que possas contar? Que eu me lembro, não, mas o que é sempre interessante. Mas deixa-me dizer que nós inicialmente, e foi curioso, porque uma das nossas melhores clientes é uma senhora, e mais concreto que isto não posso ser, é uma senhora com os seus 50 anos, para aí, não é? Com os seus 50 anos. Que nos compra tudo que vê de novo, que ainda não viu, ela compra tudo. E isto demonstra, e ela não é a única de facto, mas quando nós pensamos nos quatro pontos e pensamos nas pulseiras e pensamos nos pins e pensamos nas sweats e por aí fora, pensamos na malta jovem. E inicialmente tínhamos, e toda a construção que fizemos do projeto e foi para malta jovem, embora está aberto a toda a gente, ok? Mas foi adolescentes, jovens. E quando de repente, já nos primórdios, conseguimos ter aquela cliente que nos comprava tudo que via à frente e era para ela, era para a tia, era para o... E nós ficamos assim, espera aí, isto afinal... A malta mais velha também gosta dos quatro pontos e começamos a perceber que era super, super abrangente, que a receptividade era tremenda. E eu e o Alessandro já comentamos que os quatro pontos chegaram a um nível que nós nunca, jamais sonhamos. É, e assim, embora... Bem, bem verdade o que estás a dizer. Deixa-me só fazer, deves ter esta noção também. Portanto, nós na rádio vamos a vários eventos e através de também através de visitas a outras igrejas, e não há uma igreja que eu tenha visitado ultimamente que não tenha uns miúdos com as pulseiras ou sem ser miúdos com pulseiras e miúdos com t-shirts e sweats e hoodies e casacos e, pá, tem sido incrível a forma como o pessoal está a agarrar esta ideia, não é? Uma coisa fixe também que acontece em termos de loja é que também os produtos passaram a ser objetos de prenda. Sim. Como as pessoas sempre têm aquela questão, o que é que eu vou dar para uma pessoa não crente? Dá uma t-shirt de 4 pontos, uma sweat de 4 pontos, naturalmente, para pessoas não crentes. Uhum. E isso é um feedback que temos. Vou dar para o meu sobrinho que não é crente, vou dar para... E sempre é uma rotatividade muito grande depois, através disso. E é muito fixe. Cris, tu estás com uma camisola, uma t-shirt dos 4 pontos. Muito engraçada, moda verão, primavera-verão. Modelo feminino. Modelo feminino, sim. Bem giro, tenho que comprar isso para as gajas lá de casa. Eu pensei que fosse para ti. Não ficava bem. Não ficava bem. Eu para mim era mais uma bandolete para o cabelo. Se calhar tive que pensar nisso. Tens alguma experiência, alguma interação com alguém sobre os 4 pontos que nos possas contar? Não com a t-shirt, porque isto é novo para mim, mas com as pulseiras. Eu conheci os 4 pontos num evento lá em baixo, no Algarve. E a partir daí comecei a usar sempre. Portanto, isto já vai fazer um ano, agora em agosto, não é? A mão da Cris é a nossa imagem de capa dos 4 pontos do Facebook. Sim, curiosamente. E as pessoas que desconhecem os 4 pontos enquanto a sua essência questionam muito. Até porque está na moda, se as pulseiras são na moda, e vemos muitos estilos e etc. E eu sempre usei e as pessoas interessam-se imenso. O que é que são esses 4 pontos? E quando explico, eventualmente até dizem, eu também quero. E portanto acaba por ser uma forma de, lá está, que falávamos há pouco, de alcançar os jovens através de merchandising. Eu vou-te dar um exemplo engraçado acerca disso. Vocês estiveram numa conferência da Aglow o ano passado. E foram lá uns amigos meus motards, que não são crentes, e eles os dois, apesar de irem frequentemente agora à igreja, e estarem a um passo daquilo que a gente mais quer, mas utilizam os 4, são eles os dois, a filha e a sogra. Portanto, toda a gente usa a pulseira dos 4 pontos, o que é muito engraçado. No ano passado, eu estive na inspeção periódica dos carros, e pronto, levei um carro um dia, estava com a t-shirt dos 4 pontos, e geralmente eu entro e gosto de brincar com as pessoas, estava a falar com o senhor, aquilo tem aquela vala ao meio dos carros, e eu muito esperto perguntei ao senhor, olha, então os velhotes andam em assaltar aí para dentro disto, metem as rodas ou coisa do gênero? Não, ontem foi um jovenzito que tinha acabado de tirar a carta, e eu, espetacular. Mas no dia seguinte eu voltei para levar outro carro já para despachar a vida, estava com outra t-shirt, não estava com a mesma. E o homem, pronto, viu tudo no carro e pronto, olha, por favor, faça a gentileza, vem aqui até a secretaria, vem me dar o documento. Falei, olha, tem duas coisas, o carro está ok, não há problema nenhum, agora só lhe dou o documento quando me explicar o que é isso da t-shirt. E já não tenhas a t-shirt vestida? Hoje não, mas hoje. Pronto, está em casa. mas a própria t-shirt em si girou um ponto de conversa em relação aos 4 pontos, simplesmente porque ele me viu no dia seguinte com a t-shirt. E pronto, foi curioso. conseguimos ter ali uma boa conversa sobre o Evangelho, rápida, pois, simplesmente por isso. Há uns tempos atrás estávamos a falar, Pedro, e tu explicaste-me uma das ações, os quatro pontos, que vocês fazem nos quatro pontos, que é no dia 4 de cada mês mudam a foto de perfil do Facebook para a imagem dos quatro pontos. Isto leva-me só a fazer esta pergunta. Criatividade gera criatividade? Com certeza. Aliás, é essa a nossa esperança e porque também vemos isso e eu não sei se esta pergunta é boa para eu enfiar aquilo que quero mandar para a seguir para questões de criatividade, mas era por isso aquilo. Era, ok, obrigado. Eu não sou assim tão. Pronto, não, mas era isso, né? O problema não és tu, sou eu. Sei que é a primeira vez que vem à rádio. É a primeira e última. Exato. Depois disto. Não, é segunda. É segunda. Ficamos cá uma semana. Ah, pois é, pois é. Depois da semana passada. Mas como não saíste, só com a tua. Não, eu acho que sim. E de facto, aliás, olha, vou lançar um alerta a todos aqueles que nos ouvem. Por favor, mandem mais fotografias, mandem mais notícias, porque nós queremos ouvir e saber o que é que se está a passar por esse país fora, com os quatro pontos, porque eu falo muitas vezes com pessoas e contam-nos coisas giras e experiências giras, e nós temos o Facebook dos quatro pontos para todos, nós temos 3 mil likes e uns trocos, mas se calhar as pessoas estão a usar muito pouco o nosso Facebook, o Facebook deles, de facto. Partilhem histórias, encorajem outros, e eu sei que as pessoas estão a ser bastante criativas com aquilo que fazem. Nós lançamos algumas ideias, de facto, mas estamos à espera e desafiamos cada vez que vamos apresentar os quatro pontos ou dar um treinamento, é que as pessoas possam puxar pela cabeça e possam, de facto, ser criativas nesse sentido. Os quatro pontos, este ano e o ano passado, nós temos um ano e meio de vida, e estivemos essencialmente a apresentar os quatro pontos, a ir por essas igrejas, a dar treinamento e afins, mas nós temos também projetos e queremos, na segunda fase, que está a dar os seus primeiros passos, lançar também alguns eventos criados por nós, desenvolvidos por nós. Eu não sei, Alessandra, achas que... Bem, se eu disser agora alguns deles, isto quer dizer que depois vamos ter que andar para a frente, a não ser que ninguém ouça o programa e depois podemos estar a descansar. Ah, mas... então estás à vontade. É. Mas de facto queremos fazer alguns projetos nossos. Um deles vai ser pela primeira vez feito este ano. Nós vamos estar do dia 20 ao dia 27 na Alemanha, em Nuremberg, com um projeto missionário dos quatro pontos a nível europeu. E esse é um dos projetos que queremos ter. Queremos ter também um festival de música. Isto num ciclo de 2 anos de programação, um festival de música, e queremos ter um evento de skate e de surf. Digamos que estes são os nossos focos durante um período de 2 anos. Os quatro pontos, mais do que uma moda, são um estilo de vida, de facto. E nós queremos associar o estilo de vida que nós gostamos, apesar da idade. Eu e o Alessandro ainda esfolamos os joelhos e os braços, andar de skate e a fazer essas coisas, e é uma das coisas que gostamos, e queremos associar, de facto, os quatro pontos, o facto de sermos cristãos, a isso também. E então esses são os focos: skate, surf, queremos fazer eventos nessa área, música, porque toda a gente gosta de música, a malta jovem gosta de música, e é uma boa forma de passar a mensagem. E projeto missionário, obviamente, queremos desafiar as pessoas a ir, e portanto, essa é onde queremos chegar. Eu estava a olhar para a página dos quatro pontos, eu não falei disso, no Facebook, eu não falei disso há bocado. Mas vão ao Facebook, os quatro pontos, quatro em numérico, e conseguem aceder a muita informação e fotografias muito, muito engraçadas. Agora, eu estava aqui a olhar, vocês têm 3.113 gostos, likes. Eu faço um desafio à malta que está aí em casa. Epá, vocês fazem likes em tanta coisa. Por que não fazer like na página dos quatro pontos? Vamos lá subir isto. Likem-nos. Exatamente. Chegar até ao fim do ano em 5 mil likes. E agora, lanço eu um desafio aos 4 pontos. Faz favor. No Festival de Música dos 4 Pontos, no concerto de música, no que vocês queiram chamar, por que não transmitimos em direto para a rádio? Que grande ideia. Yeah. É, não é? Já foi. Já está feito. E mais. Já é. Se vocês aceitarem isso, pá, nós levamos o nosso amigo invisível. Está bem. Está feito? É aquele senhor da voz. É um senhor. A voz da rádio. É um senhor. Agora, eu preciso fazer mais umas perguntas. Não sei quanto tempo é que nós temos, não devemos ter muito, mas eu vou ser rápido. Pedro. Diz coisas. Pedro Barbosa. Eu. No meio de tudo isto, no meio do coração, da passagem de nível sem guarda, da cruz, do ponto de interrogação, das pulseiras, das t-shirts, das capas para o iPhone, etc. Há algo que é central, tanto nos 4 pontos como nas nossas vidas, naquilo que fazemos, que é Cristo. Quem é Cristo? Essa é a pergunta séria agora, não é? É. Para que eu vou sacar as minhas notas. pois, Cristo de facto é Deus connosco. Quando nós tentamos visualizar Deus, muitas vezes vamos parar a sítios muito estranhos. Religião, universo, uma energia, sei lá, tanta coisa. Há pessoas que acreditam de facto em Deus, mas que Deus é que elas acreditam? E eu pessoalmente, mais do que teologicamente e afins, pessoalmente, Cristo tem sido na minha vida um companheiro, alguém que me ajuda a perceber Deus. Porque, como está na Bíblia e o próprio Jesus disse, se creres de facto ver o Pai, vem-me a mim e eu e o Pai somos um. E quando nós queremos aprender sobre Deus, é através de Jesus. Deus feito homem, ele veio para ensinar, para pegar, para curar. Ele de facto é a imagem de Deus. E conhecendo o caráter de Jesus, conhecendo o caráter de Cristo, daquele que tomou o nosso lugar na cruz, nós podemos conhecer Deus e podemos transformar a nossa vida olhando para a vida de Jesus, de facto, Jesus Cristo. Penso que... Está bem resumido. Está. Mais do que símbolos ou conversa ou o que seja, chegar a Deus não é assim um caminho tão, tão difícil ou tão complicado ou tão mágico como isso. É muito simples. Basta abrir a tua boca? Sim, basta chegares a Ele com sinceridade, tal como falas com um amigo, com um vizinho, com um político, não. Com quem quer que seja, e Ele está lá para te receber e receber-te exatamente como tu és, porque é assim que Ele te ama, foi assim que Ele te criou. Pedro, Alessandro, Cris, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado a nós. Obrigado pela vossa disponibilidade. Deus Voltem abençoe sempre. O vosso Voltem trabalho. Sempre. Espero que no final do ano os likes já passem os 5 mil. É esse o objetivo. É esse o objetivo. Quanto a nós, vamos ficar com? Vamos ficar com Red. Vocês desse lado, fiquem bem, Deus os abençoe. E até para a semana. Até para a semana, e não se esqueçam, os4pontos.com. E o Pedro ainda quer dizer qualquer coisa? Não, era perguntar se desta vez podemos ir embora. Já podem. Não sei. Desta vez podem. Não sei. Esta é a prova, esta semana que passou, foi a prova de que a t-shirt dos 4 pontos pode ser usada uma semana seguida. Pois é. Exato. Lá está. Vão virando do avesso. Exato. É sempre para rodar. Pessoal, fiquem bem, Deus os abençoe. Até para a semana.